está entrando no ar. Encontro com Ari Santos. Sonhei que andei na costeira do Uruguai, de casa em casa nos vizinhos do meu pai. Que maravilha essa minha regressão. Eu voltei a ser menino aprendendo a tocar violão. Prepare o teu chimarrão, que o meu já está preparado. A partir de agora, programa Encontro com Ari Santos. Eu daqui, você de lá. Vamos passar umas horas agradáveis, mandando muita marca bonita para esse povo que nos acompanha. E com licença, na direção geral, Dr. Dirceu Fernandes, DJ Gaudério, hermanadito aqui junto comigo, carregado de coisa boa. Hora de marca, companheiro. Abre a cordiona. O melhor da música gaúcha no Encontro com Ari Santos. Deste jeito que tô vendo, o bagualismo tá acabando com a nossa tradição, já tão pouco se importando. A bomba já tá estreita, até brinco tão usando. Não dançam mais com as mulheres, só ficam se remorqueando. E eu sou cantor do Rio Grande, que tenho amor à cultura. Eu canto aqui, nosso, não me venham com frescura. Cadê o nosso pelegão que tapava todo arreio? Uma carreira em cancha reta, soltadita de jardeio. Um pingo bem encilhado, mordendo a cãibra do freio. E um fandango de galpão, sem machixe, sem floreio. E eu sou cantor do Rio Grande, que tenho amor à cultura. Eu canto aquilo que é nosso, não me venham com frescura. Até o velho tirador já tão deixando de lado, as estâncias terminando, os campos todos lavrados. Cadê os nossos jinetes que montavam aporreado? Colocaram cerca elétrica no lugar do alambrado. E eu sou cantor do Rio Grande, que tenho amor à cultura. Eu canto aqui, não me venham com frescura. O nosso apeiro completo já trocaram por sola, e a mala de garupa pela bolsa e a sacola. E vendo tanta mudança, este cantor se apavora. Se nós não firma o garrão, as tradições vão-se embora. E eu sou cantor do Rio Grande, que tenho amor à cultura. Eu canto aquilo que é nosso, não me venham com frescura. Trance um laço e nem quem torça um sovéu. Tão usando boi na floreada em vez do velho chapéu. Defendo aquilo que é nosso e não caio no mundel. Hei de cantar meu Rio Grande até na estância do céu. E eu sou cantor do Rio Grande, que tenho amor à cultura. Eu canto aquilo que é nosso, não me venham com frescura. Encontro com Ari Santos.

sem perca de tempo, chegando mais cantador, e nós gostamos de ouvir a moçada abrir o peito e cantar. Abre a cordeira. O melhor da música gaúcha no programa Encontro com Ari Santos. Do Pampa das Missões, Vozes do Campo. Agradamos a patronagem e voltamos daqui a pouquinho, mas... Estamos apresentando Encontro com Ari Santos. Voltamos a apresentar Encontro com Ari Santos. Patrão contente, emprego garantido, é esse que deixa a gente satisfeito. Você que está com o teu rádio ligado, liga, avisa os vizinhos aí. O Ari Santos está no rádio, com muita marca bonita, isso aí. Nós um top de alegria, gente, saber que você está nos ouvindo. Quer falar com a gente? Entre no nosso WhatsApp aí. 069-9983-7746. O DJ Goldelho também tem um WhatsApp agora. 069-9905-77. Esse outro nome que tem, o pessoal já aprendeu que é sorteiro esse aí, né? Dizer galera. Esse é desmamado sem tabuleta. Me diga, Alder, que o tal de WhatsApp também, esse homem não tá fácil de mexer com ele. Maioria do tempo grudado é WhatsApp pra cá e WhatsApp pra lá. E a hora de marca, guri. O estado inteiro ouve. Encontro com o Ari Santos. Mas que morena tão linda, dessa de cor de canela, que um dia andando no pago avistei numa janela. Meu coração gorgulhou, deu-me um seco minéguela. Apiei do meu cavalo e fui lá falar com ela. Apiei do meu cavalo e fui lá falar com ela. Sorrindo aquela menina, até meu cavalo mouro chegou sacudir as crina. Era mais linda que o sol, depois que a chuva termina. Parecia até uma deusa coberta de luz divina. Parecia até uma deusa coberta de luz divina. Naquele exato momento me deu um troço esquisito, uma tontura na cabeça, meu coração ficou aflito. Eu um olhando pro outro, nasceu algo tão bonito. Daquele dia em diante, nunca mais andei solito. Daquele dia em diante, nunca mais andei solito. E esta morena mais linda do que gaita trezilheira, anda louca de faceira morando no meu ranchito. Eu não vivo mais solito, larguei mão de ser gaudério por um compromisso sério com a mãe dos meus piazitos. Quando apareceu na porta sorrindo aquela menina, até meu cavalo mouro chegou sacudir as crina. Era mais linda que o sol, depois que a chuva termina. Parecia até uma deusa coberta de luz divina. Parecia até uma deusa coberta de luz divina. Cultura Gaúcha, você ouve aqui no programa Encontro com Ari Santos. Eu já vi alguém reclamando, dizendo que eu canto pouco. Será que eu sou preguiçoso? Tô ficando meio rouco. Já se foi aquele tempo que eu cantava que nem louco, dava grito e sapateava e nunca me sou. Canto bem pouquinho e agrado barbaridade. Tá do jeito que eu queria, de primeira qualidade. Hoje eu canto bem pouquinho e agrado barbaridade. Tá do jeito que eu queria, de primeira qualidade. No início da carreira eu fui muito sacrificado, pensando em fazer sucesso. Muitas vezes fui enganado, recebi cheque cheque predatado. Só se ouvia o comentário: o Ari Santos tá quebrado. Hoje eu canto bem pouquinho e agrado barbaridade. Tá do jeito que eu queria, de primeira qualidade. Hoje eu canto bem pouquinho e agrado barbaridade. Tá do jeito que eu queria, de primeira qualidade. Aproveitei o embalo e larguei uns graúdos também, né, tia? O tempo foi se passando e eu firme. Tá do jeito que eu queria, de primeira qualidade. Hoje eu canto bem pouquinho e agrado barbaridade. Tá do jeito que eu queria, de primeira qualidade. Eu já vi alguém reclamando, dizendo que eu canto pouco. Será que eu sou preguiçoso? Tô ficando meio rouco. Já se foi deixando o serviço mais pra piazada, né? Não, levando meu quarteadito. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Meu amigo Machadinho dos Pagos do Mato Grosso, cor de canela, Ari Santos de primeira qualidade. Chegamos aí, deram uma oportunidade, a Carquemua também. Tá nos ouvindo, tá com o rádio ligado, obrigado pela sintonia. Você caminhoneiro amigo que tá nos ouvindo através do seu caminhão, no seu carro pequeno, os mototáxis também nos escutando, os taxistas, os hospitais, as farmácias, supermercado, estacionamento, amigos que estão com o rádio ligado, churrascaria, posto de gasolina e além fronteira. Aonde tiver um rádio ligado, dá licença que estamos chegando aí. Mais ou menos igual essa marca. Você está ouvindo Encontro com Ari Santos. Este meu peito garboso, para cantar as belezas do meu rincão majestoso. Me perdoem meus amigos, o bairrismo do meu canto, e não me julguem vaidoso, é que sou filho orgulhoso desta terra que amo tanto. Nas imagens, meu cantar e a sinfonia dominando nas margens. Qual festival de cirandas, e quando pelos encontros, onde os vestidos de renda, no sarandeio das prendas, ornamentam os galpões. Do quero, quero, guardião. É o choro da cordiona, é o tinido do facão, é o gemido da carreta, seguindo o rumo da sorte, é o berro da boiada, em direção à charqueada, indo ao encontro da morte. Sou na vida, sou grato à minha querência, onde sempre colho flores, as tropiadas da existência. Me orgulho em ser pampiano, pra cantar neste entorno, num brado de amor profundo, aos quatro cantos do mundo, que esta terra tem dono. Claudio Miro Gomes, Orgulho Pampiano. Voltamos daqui a pouquinho, mas... Estamos apresentando Encontro com Ari Santos. Voltamos a apresentar Encontro com Ari Santos. Daqui a pouquinho, mas sem perca de tempo, bolemos a perna e chegamos por aqui. Fazer igual ganso em Taipa de Açude. E por aqui nós estamos acarcando chubô grosso. Que o fino da sua coceira, meu companheiro. O melhor da música gaúcha no Encontro com Ari Santos. Depois do shopping, resolvi cantar vaneira. Uma mistura de rima, todas elas de primeira. Já no início do baile, eu toquei a missioneira. Dancei com a morena rosa, o vaneirão da noite inteira. Dancei com a morena rosa, o vaneirão da noite inteira. Toquei a vaneira grossa, me pediram a gauchada. É disso que o velho gosta, andar de barraca armada. Chacoalhei o delegaita, já chegou a madrugada. Chacoalhei o delegaita, já chegou a madrugada. Minha morena só escutava o zum-zum. Um xaropão me pedia, nha covara, nha cofum. Um xaropão me pedia, nha covara, nha cofum. Abre o fole, tio Bilim. Estou aqui porque cheguei, era tudo o que eu queria. No baile do Sapucai, pensava em tocar um dia. Com a vaneira das vaneiras, já foi clareando o dia. Com a vaneira das vaneiras, já foi clareando o dia. Encontro com Ari Santos. Teixeirinha, eu sou curiosa, me desculpe, eu sou mineira. Todo mundo anda falando, achei que era brincadeira. Uma pergunta indiscreta, note, não sou fofoqueira. Me responda onde anda tua bela sanfoneira. Minha bela sanfoneira, na verdade ela era bela. Me tratei como uma santa, chamava de Cinderela. Vivemos 22 anos, depois caiu a capela. Me abandonou, foi embora, nunca mais eu soube dela. Nunca mais soubeste dela, é lamentável, amigo. Até parece um sonho, acreditar não consigo. Quem separou vocês dois, merece o maior castigo. Quem sabe foi outra coisa, ela foi falsa contigo. Não, não foi falsa comigo, se foi juro que não sei. Era uma mulher honrada, me respeitou, respeitei. Mas resolveu ir embora, também não lhe ataquei. Deus que acompanhe ela, esta noite ainda rezei. Esta noite noite ainda rezaste, te rendo minha homenagem, mas a Mary te deixar, como ela teve coragem. O povo não sabe o certo, se era mentira ou bobagem, então as minhas perguntas vão se tornar reportagem. Vão se tornar reportagem, ainda te digo assim, pra dois artistas famosos se separar é ruim, mas tu deve ouvir ela pra reportagem ter fim, quem sabe ela tenha algo para se queixar de mim. Para se queixar de ti, é verdade, tens razão, preciso ouvir os dois lados pra tirar a conclusão, aí o povo terá uma melhor explicação, mas eu acredito em ti, conheço teu coração. Conheces meu coração, Nalva, fico agradecido. Nossa carreira foi verso, foi mulher e foi marido. Claro, pelos invejosos, fomos muitos perseguidos, mas pelos milhões de fãs, éramos muito queridos. É verdade, eram queridos, eu sabia pela fama, mas talvez ainda ame, e ela ainda te ama. E volte para os seus fãs e acabe com este drama, e também volte de novo a dormir na mesma cama. A dormir na mesma cama não vai acontecer mais. Há tempo nos separamos, eu não sei o que ela faz. Valete perde pro rei e a dama perde pro as. Sou um homem de vergonha, não aceito ela jamais. Teixeirinha, e a carreira continua. E a carreira continua. Sou o mesmo Teixeirinha, cantor e compositor, e a voz também é minha. Rainha vive sem rei e rei vive sem rainha. Quando a sala desmorona, a gente janta na cozinha. A gente janta na cozinha. Desculpe a curiosidade, me disse do amor dela, tu não estás com saudade, ou já tens outra mulher te dando felicidade? Pra um homem viver sozinho é duro, barbaridade. É duro, barbaridade. A vergonha é minha herança. Por enquanto ando sozinho, mais breve eu entro na dança. Porque a mulher do passado já me saiu da lembrança, e a outra pra me ganhar tem que pesar na balança. Tem que pesar na balança, a outra está no passado. Nalva, Deus me deu você pra fazer verso rimado. Já te dei minha entrevista, se gostou, muito obrigado. Pra provar tudo que eu fiz, deixo o papel assinado. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Marca mais ou menos igual a essa, Os Filhos do Sul, Vaneira das Vaneira, Teixeirinha e Nava Guia, reportagem. Ajeitemos um desafio, quem gosta desse desafio é o Dr. Dirceu. Eu acho que ele tinha vontade de cantar verso improviso, eu desconfio, né, tia? Hã? Alô, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e também o gigante Mato Grosso. Alô, Minas Gerais, Maranhão. Só gente boa ligado com a gente, Amazonas, o Acre e além fronteira também. E aí, tem algum recado por aí, Didier Galdete? Deixou aí recado em casa, né, Vadil? Veio desocupado, de mão desocupada. O homem veio solto e leve. Hã? Deu pra ti agora? Qualquer coisa, baixamos aí na sua cidade, levando muita música pra vocês. Pra vocês do estado de Rondônia que nos acompanham, essa programação também, dizer para vocês que nós estamos na TV, Rede TV, do meio-dia a uma da tarde, programa Encontro com Ari Santos. Lá tem sembrante, sotaque, sotaque, sembrante. Hã? Hora demais, marca! O melhor da música gaúcha no programa Encontro com Ari Santos. Baixa preta que eu uso está roxa e desbotada. Ninguém vai acreditar se eu contar quantas vezes foi lavada. Se é noite de fandango eu vou com ela, se é dia de carreira vou também. Levaria o ano inteiro pra contar os remendos que ela tem. Cada favo da bombacha representa uma vitória. Os remendos são resquícios de saudade que eu carrego na memória. Cada favo da bombacha representa uma vitória. E os remendos são resquícios de saudade que eu carrego na memória. A velha bombacha preta que eu uso nos fundilhos desmontou. Das espregas do suor da potrada que este cuera já domou. A velha bombacha preta que eu uso no joelho está furada. De servir de cavalinho pros piás e alguma china mimada. Cada favo da bombacha representa uma vitória. E os remendos são resquícios de saudade que eu carrego na memória. Cada favo da bombacha representa uma vitória. E os remendos são resquícios de saudade que eu carrego na memória. A velha bombacha preta eu comparo com a minha própria vida. Estropiado pelos anos, vou seguindo sempre de cabeça erguida. A bombacha desmontou e tem remendos, e eu estou velho enrugado pela idade. E lutarmos pelo mesmo ideal, paz, amor e liberdade. Cada favo da bombacha representa uma vitória. E os remendos são resquícios de saudade que eu carrego na memória. Cada favo da bombacha representa uma vitória. E os remendos são resquícios de saudade que eu carrego na memória. Os amigos carreteiros lá do Espírito Santo, meu tocaio, tá me ouvindo, meu parceiro? Bombacha preta, velha bombacha preta, agradamos a patronagem e voltamos rápido e rasteiro. Estamos apresentando Encontro com Ari Santos. Voltamos a apresentar Encontro com Ari Santos. Sem perca de tempo, porque o tempo vale ouro, né? Aí você que tá aí, talvez ajeitando o seu cavalo para dar uma gineteada, ou mesmo abastecendo o seu carro, ou andando até de moto, de bicicleta por aí, meio devagarito, a pé também, tá nos ouvindo, né? Agora com esse tal de celular, eles ligam ali, vão, vai indo, escutando. E nós vamos metendo marca bonita essa nesse povo, mais ou menos igual a essa. A cultura gaúcha você ouve aqui no programa Encontro com Ari Santos. picanha tá no fogo, a cerveja tá gelada. Tem muita gente bonita, tá gostosa esta balada. Mulher bonita e cheirosa, anima qualquer cidadão. Me balança as estruturas e alegra meu coração. Me balança as estruturas e alegra meu coração. Você vai pra minha terra, dê um recado pra Renata, que eu tô com saudade dela, mas vou ficar por aqui. Você vai pra minha terra, dê um recado pra Iraci, que eu tô morrendo de saudade, mas vou ficar por aqui. De mulher bonita sempre foi o meu defeito. Aonde tem festa boa, pra chegar eu dou um jeito. Eu chego devagarinho, sem ter hora pra sair. Enquanto a festa tá boa, eu vou ficando por aqui. Enquanto a festa tá boa, eu vou ficando por aqui. Você vai pra minha terra, dê um recado pra Fernanda, que eu tô com saudade dela, mas vou ficar por aqui. Você vai pra minha terra, dê um recado pra Cleci, que eu tô morrendo de saudade, mas vou ficar por aqui. Picanha tá no fogo, a cerveja tá gelada. Tem muita gente bonita, tá gostosa esta balada. Mulher bonita e cheirosa, anima qualquer cidadão. Me balança as estruturas e alegra meu coração. Me balança as estruturas e alegra meu coração. Você vai pra minha terra, dê um recado pro meu bem, que eu tô com saudade dela, mas vou ficar por aqui. Você vai pra minha terra, dê um recado pra Jessi, que eu tô morrendo de saudade, mas vou ficar por aqui. Hein? Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoe, tá? Hã? Não leve a mal. Outra hora a gente fala na outra. Se tá vindo outra aí. O melhor da música gaúcha no programa Encontro com Ari Santos. Madrugada, quando o galo canta, o galdério se levanta e vai matear solito. Chaleira chega em cima do braseiro, faço um mato e fui campeiro bem no gabarito. Olhando os campos vou me entendendo, mas o tempo vai correndo, não posso esperar. Ensine o pingo e saio atrapezito, deixo a china no ranchito e saio a camperear. Vida, vida boa de campeiro, tem um cusco companheiro e um frente apartador. Na linda bagual o dia inteiro, leva vaca e traz terreiro nos prédios do corredor. Vida, vida boa de campeiro, tem um cusco companheiro e um frente apartador. Na linda bagual o dia inteiro, leva vaca e traz terreiro nos prédios do corredor. Tropilha de cavalo bueno e esse potro que eu enfreno de basque carona. Volto pro rancho cansado de piala, esqueço o laço e o cavalo e vou tocar cordiona. Estendo um berço de areia e pelego, vou cambiar o meu sossego nesta noite calma. Lua remonta, estrelas vão surgindo e o sereno vai caindo pra banhar minha alma. Vida, vida boa de campeiro, tem um cusco companheiro e um frete apartador. Na linda bagual o dia inteiro, leva vaca e traz terreiro nos prédios do corredor. Vida, vida boa de campeiro, tem um cusco companheiro e um frete apartador. Na linda bagual o dia inteiro, leva vaca e

talhando esse Pedro em Taquara. Campeio a lenha pro fogo, espeta o chivo nas varas. Apruma, prende pro mate, aquento arroz carreteiro. Depois de puxo chinchado, seguimos estrada, parceiro. Você acabou de ouvir Encontro com Ari Santos.